2005 MP4. Nomenclatura futura, é tipo assim a pura cultura que emana das ruas, quebrando todas as juras. Minha proposta aqui é diferente, sem carreira promissora, rima eficaz, totalmente inovadora. Sem dicionário, é claro, eu crio meu dialeto, utilizando as letras certas de diversos alfabetos. Alfabeto, a gama, tua cara não me engana. Foda-se, tua corrente, tuas roupas, tua grana. Rima profana, emana da tua boca insana. Sem ideologia, escuta MP4 e ria. Se for audaz, capaz de fazer no mesmo nível, mas sem talento no momento parece ser impossível. Audível como Chopin, o Chico Buarque de Holanda. Minha rima desanda como combustível em flama. Jamais procurando a fama como uma crowd. Só defendo o hip hop do primeiro até o último round. Positivo em alguns pontos, negativo em outros. Mas fazer o que, infelizmente, né? Ninguém agrada a todos. Buscando tema, poesia, cena nova no esquema. Usando e abusando dos neurônios. Em existência, inteligência, mesma frequência, advertência. O mais maluco som invadiu a residência. Como sol onipotente, persegue a lua excelente. Brilhante e envolvente, como a família que presente. Produzindo, falhando, insistindo, tentando, mas nunca desistindo da conclusão do plano. Atravessei pela leste, tem venenei mais a peste. Preocupação pelo teste, comece só prece. Mais pretencioso que Kim Combo na ditadura. Ou Malcolm X, sangue negro nas ruas. Sem sexto sentido, veneno já ingerido. Avisa pros comédios que nós estamos unidos. A procura da caça podendo ser a presa. Jogada camuflada, trilha inesperada. Mas em minha companhia, MP4, MP4 e não dá nada. Boa moçada, gurizada da pesada. Enfrento o arrebento de cabeça levantada. Dono dos pratos, tua opinião, cena montada. Qual o resultado da jogada? Pode crer, é isso aí, isso aí. Graças que a rima é precisa e não precisa ser as carioca. A gente brinda e inferniza, cria base de esquina. Rap que incomoda, não é febre nem moda. Os nego embola, ideia troca, a moda vem como Coca-Cola. Geração cheira cola, agora bota pra fora como um bomber. Que eu tô com fome de microfone, sujeito homem. Se você é presente, se sua rima realmente for uma Brastemp. Se não for, por favor, não entende. Aqui a gente só represente gente da gente. Será que não entende, não compreende que a guerra do futuro, infelizmente, é travada no presente. Meu caminho, nem experimente, não se atravesse. Vá pra casa, pede o Rex, sente e observe. Que eu quero mortos, os blocos da sua espécie. Sem caráter, sem cultura, filha da ruda, que do meu rap tem fissura. Eu não tenho culpa, se o chapéu serviu, a culpa é sua. Pronto, tá na rua, MP4 pros falsário, a viatura. Pode crer, é isso aí. Pode crer, é isso aí. Pode crer, é isso aí. Isso aí.